você não está. Você me liga, me dá um toque. Faço um torpedo, eu preciso te encontrar. Estou em casa, na internet. Tô no meu MSN, você não está. Você me liga, me dá um toque. Faço um torpedo, eu preciso te encontrar. Via satélite ligado no meu coração. Preciso de você, aonde você está? A nossa música no rádio começa a tocar. Preciso de você, preciso de você. Estou em casa, na internet, ou no meu MSN, você não está.